meia, continue a aproximação, informe com trem checado, ajuste 1012. Corrigindo 1013. Passar travado, 6326. É 326, livre pouso, pista 1-0. Como o tráfego à direita, na linha do litoral, não interfere com a aproximação, está mantendo 500 pés em um circoito. 76. 767, 326. Cruzamento da 1-7, demonstra o Zulu, está na faixa 5, frequência livre. Então, reporta visual com tráfego final 1-0. Retaguarda do Evo sem interferência, corrigindo do POC, sem interferência com aproximação do mesmo. Na porta final da 1-7, como é que é que deu? Baixa 63, 2 menos, solo 38, libera a direita, solo 1-2, 1 decimal 1. 0 pouso, cabeceira 1-7, vento 060 graus, 089, 73. Baixado, secado, livre pouso 1-7, delta. Eu considero seu solo às 4, não estacionar após 4, livre frequência. Passa nível 150, chama centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. Meia, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 1013, autorizado a chegar na marca. Proditar, 1966. Tango Eco Tango Índia, contato radar 59 milhas, sudoeste do VOR, Salvador. Mantenha nível 055, reporte no ideal de descida, confirme chamado para pouso. Eco Tango Índia, tem conhecimento dos corredores, Salvador? Tanguíndia, ciente, desça para 1.500 pés, reporte ingresso no corredor Caixa Prego. Ciente, Eco Tanguíndia. Boa tarde, do 4463. A linha da cola, opção 90, vento 070 graus, 079. 4463, Jacobus 47, transfere controle 119, decimal 8, não vou. 198, bom dia. Sente Lima Mike Fox, mantenha 500 pés sobre condições visuais de costa, através de palito. Controle, sou com a Copa 3, boa tarde. Três, contato radar na decolagem, subo para nível 180, saída da ELF. 180, nada ELF, porque efetuando desvio aqui, curva direita pro a 180, se é possível vamos da ELF Coral da presente? Afirmativo, 4463. Gente, pode ir para a Coral? Pro de Leda. Leda, obrigado. Correção, pro de da ELF. 4463. Uno 966, autorizado, desça para 2.000 pés, que é legal, 0.1.3, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, aposto estabilizado, 1.966. Mike Fox, prossiga. Lima Mike Fox. Autorizado sobrevoo, reporte regresso para o LC. Copiado, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, QNH-1013 de Salvador. Copiado. Canamé 142, após a rolagem do companhia autorizado a alinhar e manter, sistema 0. Voo 9966, tráfego a uma milha ao oeste da posição Duna, mantendo 500 pés, não interferirá na aproximação. Eco Tango Índia, reporte através de Veracruz. Romeu Lima, Mike Foxtrot, confirme a altitude. Ocean 63, round 5, airborne height 454, contact Nau Salvador Approach, frequency 1.19.8. Salvador departure on 119 or 8, Ocean Air 6315, thank you. Salvador departure, Ocean Air 6315, passing 2000 on dial. Ocean S6315, radar contact at departure. Climb to flight level 360, dial departure. Could you confirm, sir? 6315, radar contact at departure. Climb to flight level 360, dial departure. To 360, dial departure, Ocean Air 6315, thank you. 142, decolagem autorizada, pistão 90, vento 1, 00 grau, 04 mais. Prossiga. Gente, Lima Mike Fox, reporte visual com LC. Autorizou 966. Uno 966, complete aproximação, chame torre em Uno no 8 decimal 95, composto. Muito obrigado. Departure Ocean Air 6315, request flight direct Lida to avoid weather. Roger, fly head in Lida position, Ocean Air 6315. Direct Lida, climbing to 360, thank you. Na 6142, decolada 56, controle 119.8. 198, boa tarde. Estabilizando, vai passar o sistema baixado do mercado, 966. 966, posso autorizar, sistema 0, vento 1, 00 graus, 0619. 718, não, 0, 966. Está na decolagem, vou para nível 350, saída PUC. 350, PUC para 6142. Siga, Romeu Lima, Mike Fox. Visual com LC. Gente, frequência livre. Salvador Departure, Ocean Air 615. 6315, go ahead. Request fly bridge as soon as possible. Flight 6315, stand by. Zero, uma sete, alinha e mantém-se na sete. Fugindo uma zero. 466 no solo 59, libera a direita e estima sua linha 121, décima 1. Flávio 108, autorizado decolagem, pistão 97, vento 1, 10 graus, 079. Sol 20, 17, autorizado decolagem, pistão 90, vento 1, 10 graus, 079. Eu vou indo através de Paris. Decolou 02. Corre direito, ingresso a corredor externo no meu pé, semicontrole 119, décima 8. Tá, lá direito, transferir para o controle 119, décima 8, vai 02. Decolou 02, controle transfer em 119, décima 8. 198, gol 2017. Salvador para Valência. E aí, eu no meu pé, corredor Axé, pode atravessar a sala da barra, guardião 08. Pode passar através da sala da barra, guardião 08. Controle, gol 2017, passando 2 mil pés, a gente está 240. Gol 2017, contato o radar, saída da Elcio, gol 240. 240, gol 2017. Poderia voar da El ou Coral da presente? Não. Coral. tá o Gol 20 na série. Da Pro 215, desvio de formação, 10 milhas. Desvio. 315, chama o centro Recife, frequência 125, 1-0-1-3-315. Chama esse centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Secundária 1-2-5-4-5. Chegada Mário, desça para o 050. Controle Gol 20 na seta, solicita nível 200 como final. Nível 200, subiu uma senha 20 na seta. 20, 200, Gol 20 na seta. 2017, chame agora Recife, frequência 125.1, alterna Idelson 201. Sanguíneo, chame torre 1895. Vamos ver o estado de centro de Sanguíneo. Prossiga, Sanguíneo, me escuta. Aqui reporta, escuta o sinal 197, o resto Sanguíneo. Sinal da 97, o Sanguíneo. Você pode pôr o presente pra qual parte? Confirma, por favor. Confirma por gentileza após o pouso. Prossegue pra qual parte? 75 da 2. Tem, livre pouso na 7, vento 090 graus e na 09. Já que tá ruim. Bom, 1967. Boa tarde. A linha cola na 0, vento 090 graus e na 09. Sanguíneo, confirma sua posição? Sanguíneo, girando base para a zona do vento, para a final. Ok, chama na curta da 17, ok? Na curta da 17, é Sanguíneo. Já avistado, livre pouso na 7, vento 080 graus, 049. Confirma por gentileza que não foi entendido pela torre. Prossegue parte 5 ou parte da 10? Parte da 10, tá? Ok. Na quarta final, é que tá ruim. Sim, livre pouso, 080 graus, 99. Bom, 1967, decola 13, transfere controle 1998, bom voo. 98, obrigado, bom 1967. Controle Salvador, Gol 967. Gol 967, contato radar, saída da El. Feito da El, Gol 967. Wager no solo 14, autorizado back-to-back, reporta a pista na site livre. Dois após etapa, deixa para 2000 pés, ajuste 013, reporte ao localizador que está no 0. controle, eu tô de voar Motiva para o gol 967. Chega. Precisa voar Motiva. Aguarde, mantenha a saída. Sete, após pelo, deixa para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador. Após pelo, deixa para 2013, reporte localizador. Boa tarde, Oxenem 314, chega da Mari, deixa para o 050. Essa 3192. Essa 3192, de Ivelesse, chame torre 11895. 2195. Tô 69, questão 1967, chame centro Recife, frequência 251, alterna 3395. Você ficou 3395, vou falar. 925, está visual com campo? Afirmo. Pouso autorizado, carteira 10, vento 070 graus, 79. Livre pouso, tá 3192. Zero 65, mantenha a posição. TAN 3192, numa final curta. É possível aumentar o papel por causa dessa chuva leve aí? Afirmativo, vou aumentar o brilho do papel aqui. Aliás, já tá no máximo do chão. Tá tudo bem, obrigado. A gente vai ligar o balizamento aqui da pista no total pra melhorar aqui o pouso. Tá legal. Terra, chegada a mão, desça para 4000 pés, ajuste 013. Quatro zero meia cinco, ali não tem. Papa Serra. Siga. Continuando a descida. pés, ajuste 1013, o procedimento ILS que foi da pista 10, é que pode ser. Na 3192, solo 24, direito no 219. 19. Corrigindo no 211. Já no 1. Estabilizado, voo 1097. Voo 1097, Liga LS, chame torre 18, decimal 95. 2095, boa noite, o pessoal 1097. 1097, você me escuta? 1097, boa tarde, passando o externo. 118.95. Desculpa. Boa Salvador, boa tarde, boa 1097, passando o externo. Goma 097, continua a aproximação, informe que tem um tráfego rolando a pista nesse momento. E logo autorizarei seu pouso. Já está avisado com o tráfego? Já está avisado com o campo? Ainda não. Sim, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização, Goma 097. Base 1964, da Gol, chega da Mari, desça para o 050. Gol 097, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 060 graus, 619. Teve pouso na cabeceira 1097. Chegada 1964, 065, decolado 26, sob controle 119, decimal 8. 098, azul corte 065, boa tarde. Sou de Salvador, boa tarde, azul 4065, Dael. Azul 4065, boa tarde, contato radar, saída Dael. Boa tarde, chegada bom, desça para o nível 050. Até a chegada. Xené 6315, reduza para 2109, é o número 3 na aproximação. Xené 6314, confere, confirme a reduzir 319. Afirma. 319, Xené 6314. Copa Sierra, desça para 2000 pés, ajuste 10, no 3, acorde localizador, posição 0. Direito no 211. Vento, Vena Pro 020, desça para 3000 pés, ajuste 10, no 3, limite o curso do localizador. Quem é? Esquerda 030, 103 mil pés, limitado no norte, Xané 63, 14, com 1003. Livre de colar de cabeceiro no 0070 graus, 59. 6241, 9 and 8. Decolado ao 30, menor controle, 1-2-0, desse corrigido, 1-1-9-8. 109-8 com controle, uma boa, 6327. 09. Boa tarde, Oxenéa 6327. 6327, contato radar, saída da El. Contato radar, saída da El, 6327. Para ultrapassar o custo do localizador, novo limite é o QD Mike 120 DDB Simbra. Aqui é o limite 120 DDB Simbra, aqui na minha frente no par. Ou 1164, reduza para 2109. 1-0-1-0-6-0-2-5-0. Olha o Chené 6327, possibilidade de voar no São Prodigal. 6327, Prodigal. São Prodigal. Azul 4065, chama agora o centro Recife, frequência 1251-0133-95. 251-3395, Azul 4065. Xené 6314 para o localizador, direita para 130, reporte estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Okay, direita 130, 2000 pés, encontrar estabilizado no X-Range com 1013, deixa Xené 6314. Localizador é de Papa Serra. Papa Serra, Liz, LS, Chime Torre, 1-1-8, desse 1-9-5. Ah. Corre aí que o Papa Serra passou Duna. Papa Serra, continue aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento 070 graus, 5 nós. É com Papa Serra? É com Papa Serra, continue aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento 070 graus, 5 nós. Papa Serra, vento. Trip 5241, airborne at 32, contact Nelson Rodor Departure Control, 19.8. 1-9-8, 3-5-2-41. Uno 164, desce para 2000 pés, ajuste 013, eu vou assinar o localizador. Salvador Control, 3-5-2-41. 3-5-2-41, Radio Cantec, climb and land with 200, Arbor Departure. Arbor 200, 3-5-2-41. Salvador, quando é possível coordenar o 6327 direto em Nelson? Aguarde, mantenha a saída. Como se visou com o campo, então é de Papa Serra? Salvador, control 35241, request left deviation until 5 miles. Roger, after deviation, try heading out of position. After deviation, direct out of position, 35241. 3217, desce para 4000 pés, ajuste 0, 1, 3. Uma base para a direita, 1-7, machado travado. Sim, esse reporte final da 1-7, como tem uma... Tá praticamente molhada a pistão 1-7, já com a terra, né? Tem uma centena 5-9.